Vai que a Juliette comeu, proceda. 21 no decimal 1. Mike Juliette Romeu para acionamento? Libra Sinagma pronto para o táxi, o Mike Juliette Romeu. Estou em Salvador, gol 1864, estabilizou a ILS, trem baixo checado. O gol 1864, ajuste 10015, autorizado posição 10, vento 120 graus 089. Livre pouso, 10128, gol 10864. Torre, muito bom dia, gol 1094, no ponto de espera da 10. O gol 1094, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 1094. Gol no 094, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém o 094. O Mike Juliette Romeu pronto para decolagem? Direto o meu decolado presente, já comprou de frota ponta, tem condições? Sente nenhum tráfego agora na final do 10, vai reportar o vento no 40 graus com 08 nós, comprou a sua, Mac Direto Romeu, reporte fora do solo. O número 48 no solo 12, livrou, chama o solo 12, um decimal 1. 2, 1, 1, 1, 8 na 4. Afirmo. Direto ao meu fora do solo. Uno 094, vento no 50 graus, com 09 nós, autorizado a decolagem pista no zero. E decolagem com 094. O Mac Direto e Romeu Torre? Prossiga, Torre. Confirmando apenas intenção, é sobrevoo em Pituaçu e após retorna para pouso no Serra Índia e Aguíndia? Está autorizado, segue DCT Serra Índia e Aguíndia. Está presente? Está presente, posição com cruzamento da 10 quando autorizado. Certo, está presente então, autorizado, a curva direita aí, cruzamento da final do 10. Vai manter um paralelo à pista no 735 com proa norte. Temos um tráfego aproximando para a rotatória 1.500 pés. O Marcos já tinha o meu. Seguinte, proa norte paralelo ao 97, sem interferência com aproximação da mesma. Cruzamento autorizado ao 10, Romeu. Mike Gillette, o meu livrou o eixo da 10. E eu mantenho a pro de se a Índia é com Índia, aguardando transferência. O Mike Gillette Romeu. Informa o tráfego um Charlie 182, Skyline aproximando para a rotatória. Gente, o Skyline vai manter com pro ali e até a transferência para o controle. Romeu, grato, uma boa tarde. 1094, usando 4, decola, 120.8 no voo. 28 graus, 0,4. Que Lima mantenha 1.000 pés, dá presente, encurtando, reporte curta, final pistão 7, altímetro 10, 15. O Quilo Lima informa o tráfego, o helicóptero sentido oposto, 500 pés de altitude, um Hops 44, reporte visual com o tráfego. O Mac Direto Romeu informa o tráfego, um Charlie 182, sentido oposto, mantendo 1.000 pés, reporte visual com tráfego, Mac Direto Romeu. Gente do Quilo Quilo Lima, reportará visual com tráfego. Um abraço, Léo. Então tá mandando um abraço aí, bom voo. O Romeu Romeu Golf, livre essa Nátima, pronto para o táxi. Trip 5595, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 140 graus 089. Mac Direto Romeu visual com Skyline, Charlie 151182. O Quilo Quilo Lima tá visual com o helicóptero? Afirmo, tá visual. Gente, mantendo 1.000 pés, aguardando para a descida. Certo. O Mato Jet Romeu mantém a 500 pés de altitude e aguardando instruções. Ativo da presente, transfere o controle. 120.8, Max Juliette Romeu. Papapá, Max Juliette Romeu, proceda. Condições de reportar no solo controlado? Concentrar a ligada para a torre após o pouso? Já tem o telefone? Pronto, fico na guarda. Valeu. 5595, decolado aos 17, chame controle 120.8. 208, grato. Oi, Salvador, Papatango, Quilo Quilo Lima, tá na conta final da 107. O Quilo Quilo Lima tem livre pouso, pista 107, o vento 140 graus, 099. Ciente, livre pouso para o Quilo Quilo Lima. O Bravo Kilo Whisky, livre essa Nátima, pronto para ataque. Quilo Quilo Lima, solo aos 2-0, confirme parte de estacionamento. Ciente, autorizado a estacionar frequência livre. O gol 1162, na escuta da torre? A escuta gol 1162, estabilizado, embaixo travada. Gol 1162, o QNH 1015, tem livre pouso, pistão 1-0, o vento 130 graus, 08 nós. Livre, gol 1962. Tá, Mike. Foi o Mike Juliette Romeu, está na solo controlado. Ciente, Mike Juliette Romeu, solo aos 2-1. A 2 está ciente, o Juliette Romeu. Valeu. Salvador, muito bom dia, 1791, no localizador. Gol no 791, no QNH 10, no 5, reporte o trem de pouso baixado e travado, aguarde autorização de pouso. Reporte o 4 baixado e travado, gol no 791. Gol 1162, solo aos 22, libere direito, chame solo 121, decimal 1. Solo 121, decimal 1, obrigado, chega. Vai passar o Índia Serra, baixado travado, gol no 791. O gol no 791, vento 120 graus, 089. Tem livre pouso, pista 1-0. Pouso autorizado na 1-0, gol na 791. Gol na 791, informa altímetro 1-0 no 4. Corrigindo agora, 1-0 no 4, no ajuste, gol no 0, na 791. O Bravo Kiwiski, autorizado táxi, chame na interseção. Afirma o Bravo Kiwiski. Oi, Salvador Xené 63, correção 6200. Ah, passou Duna, visual com 1-0. O Xené 6200, QNH 1014, cheque trem de pouso e aguarde autorização de pouso. 14, aguardando autorização. O Xené 6200. O Romeu Romeu Golf, aguarde. O Romeu Romeu Golf, autorizado táxi, chame a atenção, papá. Gol no 791, no solo 26, libere direito, chame solo 121, decimal 1. 211, até já. Romeu Bravo Vitor Tango, reporte final 3 milhas, pistão no 7. Vitor O Chiné 6200, o trem de pouso baixado travado? Baixo travado. O Chiné 6200 tem livre pouso pistão 1-0, vento 130 graus, 1-0 nós. Livre pouso pistão 1-0, o Chiné 6200. Bravo Suíça, aguarde. Bravo Suíça, aguarde, por gentileza. O Papá Triplo Romeu Golf tem condições de taxiar rápido via pista para agilizar a decolagem, não? Sede, via pista, agilizando, reporte cabeceira pronto no 7. Bravo que Luiz que foi preterido devido a aeronave sair no perfil mais conflitante, pra gente é melhor que sair agora, ok? Pra segurança. O Papa Triplo no Golfo, apenas confirmando, é transporte enfermo? O Papa Romeu Bravo Victor Tango confirmando, é transporte enfermo? Solo 28, direita no 21, decimal 1. 21, 1, Xener, Melo e Cabitaro. Pesado decolagem, pistão 7, o vento 130 graus, 08 nós, Papa Triplo Romeu Golf. Bravo Victor Tango, confirme o trem. Baixou e travou o Bravo Victor Tango a 4.5. Autorizado pouso, pista no 7, o vento no 40 graus com 0 nós. Liberado para o Victor Tango. Patrick Romeu Golf, decolado de Salvador 3-0, já curvando agora no perfil da MOM, aguarde transferência, por gentileza. Aguardando transferência, Romeu Golf, grato. Patrícia Romeu Golf, transfere o controle 120.8, bom voo, grato aí pela agilidade. Romeu Golf, grato. Salvador, Oceana 6255. Oceana 6255, QNH 10104, cheque trem de pouso e aguarde autorização de pouso. Guardando 6255. Gravitor Tango, solo aos 3-2, autorizado backtrack, reporte livre na pista. Confirme, Gravitor Luiz. Oceanair 6255, confirma trem de pouso? Fazer embaixo checado, 6255. Tem livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso, pistão na 0, 6255. O Bravo Kilo Whisky aguarda o tráfego livre para Bata e após o tráfego ingressa a pista no 7. Quente, Bravo Vitor Tango, estacionar frequência livre. O Bravo Kilo Whisky, autorizado ingressar a pistão no 7, reporte quando aliado pronto. Oceanair 6255, solo aos 35, libere direito, chame solo 121, decimal 1. 121, 6255. Bravo Kilo Whisky fará o circuito pela direita, o vento 150 graus 099, tem livre decolagem de pistão na 7. Bravo Kilo Whisky, decolado aos 38, cuja direita para interceptar a perna do vento. Reporte para Gervásio. O Bravo Kilo Whisky autorizado já nas bases, reporte final. Luiz, que é autorizado o toque arremetido a pistão na 7, o vento 1 a 00 graus, 099. Ciente, Bravo Luiz. Papatango Bravo Kilo Whisky, solo aos 42, autorizado backtrack. No, ao estacionar parte 4, frequência livre. Salvador, bom dia. T3895, ponto de espera da 1-0. T3895, mantenha o ponto de espera devido à aeronave no externo. Aguardando T3895 no externo, ponto de espera. O azul 4082 na escuta da torre? Na escuta, está esperando apenas baixar o treino de pouso. Baixar de travado para pistão no zero, azul 4012. Azul 4082, o QNH 10014, tem livre pouso pistão no zero, vento 130 graus, 099. Livre pouso no zero, azul 4082. Gente, Bravo Fluís, qual é a sua sonora frequência livre? O TAN 3895 está visual com Embraer, final pistão no zero? Afirmativo, TAN 3895. TAN 3895, após passagem do tráfego, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após passagem do tráfego, alinhar e manter no zero, TAN 3895. O azul 4082, solo 45, libere direitinho, solo 121, decimal 1. Direito 211, solo azul 4082. Salvador, bom dia, trip 5220, baixou e travou, passou e certo. O trip 5220, QNH 1014, aguarda autorização de pouso. Gente, está aguardando autorização. O TAN 3895 autorizado a decolagem, pistão 10, vento 1110 graus, 089. Autorizado a decolagem, vento 10, TAN 3895. Pisa 91, tá pronto, não posso esperar dar 10. TAN 3891, correção, TAN 3191. Mantenha o ponto de espera devido à aeronave final, pistão no zero. Afirmativo, mantenha, pistão no zero. Trip 5220, tem livre pouso, pistão na zero, vento 130 graus, 089. Livre pouso, 5220. TAN 3895, decolado alto 47, chame controle 120, decimal 8. 208, 3895. TAN 3191, após passagem do ATR da Trip, ali mantém cabeceira 10. Após passagem do ATR, ali mantém 10, TAN 3191. O trip 5210, solo 49, libere direitinho no solo 121, decimal 1. Eco, chamada 01-5220. O TAN 3191, autorizada a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 089. Iniciando na 10, TAN 3191. O azul 4207, após a rolagem do TAN ali, mantém cabeceiro 10. Azul 4207, a linha mantém cabeceira 10. TAN 3191, decolado ao 51, no chame controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom dia, TAN 3191. O Brasque Luiz, que é autorizado o táxi, chame na interseção Oscar. O Brasque Luiz informa o altímetro 10-4. Alto, 4207, pode entrar. Aguarde coordenação com controle 4207. Aguarda. Sete azul, não. O vento 110 graus com 09 nós, autorizado decolagem de pistão 0. Livre decolagem, 110, azul 4207. Salvador Gol, 156, espera dar 0 pronto. Gol no 556, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, cabeceira no 556, boa. Após o 4207, decolado ao 56, chame controle em 120, decimal 8. 1208, uma boa tarde, azul 4207. Salvador, boa tarde, azul 4207. O azul 4207, o controle 120, décima 8. Opa, 208. O Gol 1556, aguarde. Aguarda. O Bravo Team Whisky, autorizado ingresso pistão no 7, pode quando alinhado, pronto. Gol no 556, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 130 graus, 109. Desde decolagem, 556 da Gol. 556, decolado ao 58, chame controle 120 desse mal aí. 208, chama lá, 556, boa. Bravo Luiz, está autorizada a decolagem de pistão 17, o vento 120 graus 099. Papatango Bravo que Luiz, que decolou do 101, autorizado o cruzamento da pista 10028, reporte livrando o eixo. Tango Bravo que Luiz, que chame controle em 120 decimal 8. Confirme, Bravo Luiz.